Todas as aulas, todos os materiais foram formatados para as pessoas que não têm tempo no dia a dia para executar qualquer tipo de curso, né? Um dos motivos da vitalidade do curso, ou seja, o curso não caduca, é baseado neste tipo de ação. O tempo é relativo, né? Eu tenho alunos que se formaram em 2 meses, como tem aluno que já está mais de 1 ano. 1 ano, professor, sim, caminhoneiro, não tem tempo. Às vezes ele faz uma aula por semana, às vezes nem isso. Já o que se formou em 2 meses, menino novo, não trabalha, é estudante. Então ele tem o dia inteiro para assistir aula, para executar exercícios, para fazer perguntas, né, para navegar em todos os materiais. Tem todo o tempo. Já o trabalhador não tem. Então, com relação a quanto tempo que você vai se formar, é relativo. Em cima do teu tempo livre. É, se você fizer uma aula X, se fizer 2 é Y, se fizer 4 é W, é assim por seguinte. O curso é jogado em cima do teu tempo livre. É você que manda. Professor, manda mais material. Professor, executei os exercícios, manda mais. É, quanto mais você executar sem erros, né? Okay. Mais rápido você termina o curso. Mais rápido você se forma.